horas com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil. Ó, muito obrigado pela sua audiência. Você que neste momento largou tudo que estava fazendo, foi aí pro estacionamento da sua empresa, do seu trabalho, para sentar na sua caranga e ouvir o Pretinho Básico fazendo a digestão. Muito obrigado pela audiência. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Fala aí, Mr. P. Fala, boa tarde, tudo bem? Tudo bacana? Tudo bacana. Manda aí, KG. Oi, aí, boa tarde. Beleza, boa tarde, Marcos Piangers. Você sai de Canoas, mas Canoas não sai de você. Que é isso, Marcos Piangers? Que é isso, rapaz? Ai, aí, Amaral. Tudo bem? Tudo aí, beleza, Amaral. Queridão. A estrela móvel do Pretinho Básico desta terça-feira, 13 horas, é o meu amigo Lelê. É difícil substituir o Porã aqui na batucada. Com a coluna quebrada. Ah, mas é que o Porã tem no sangue o troço, entendeu? Na alma. Treina toda semana, né? Treina toda semana, pratica a percussão, né? Eu tenho uma malemolência germânica no samba, né? Exatamente. E o Maurício Amaral também. É isso aí. Agora o Lelê tá promovendo quinta-feira um grande evento agora. Grande evento, grande evento. Gravação do DVD da comunidade ninjitsu que vai estar tocando versões pra músicas famosas. Cara, vocês sabem, assim, quer dizer, vocês não sabem, nem eu sabia, o trabalho que é, cara, pra tu fazer um DVD, cara. Por mais... Tem que imprimir, isso que a gente tá falando de uma realidade nossa aqui, menor, assim. O trabalho pra fazer um DVD que eu sei é baixar o filme, gravar... Bandido, é um bandido. Não, cara, mas é que é muita gente envolvida, é muita coisa. Porque assim, pra quem não tá ligado, o que vai acontecer quinta-feira? A comunidade ninjitsu vai gravar o seu DVD no Bar Opinião, ao vivo, num mega show, num mega evento com mega convidados. Por exemplo. Em que blog eu vou poder baixar esse DVD? Ah, depois a gente disponibiliza esse graça. A gente é bem independente, não tem esse problema. Deixa eu dizer quem é que vai tocar com a comunidade ninjitsu. Então, mano. Chorão do Charlie Brown Jr. Lucas da Fresno, Educá, Benegão, Serginho Moá e Léo Henquim. E faltou o X. E o X. É que eu não cheguei até o final. Ah, tá. E o X, porque na realidade a comunidade vai estar fazendo versões das músicas dos convidados. Ah, demais. Por exemplo, eu vou abrir aqui. Abre. Os Mano e as Mina, do X, que é o grande hit dele. O Popozuda, do The Fala, cantado pelo Educá. Ela vai passar do Papas da Língua, que tem a participação do Mano. Tudo que ela gosta de escutar do Charlie Brown. Ah, demais! Só que na versão da comunidade. O único que não vai ter versão da comunidade, que vai cantar a música da comunidade, é o Lucas, que vai cantar a balada Quero Te Levar, que é aquela da sucção. Você é meu benzinho, eu sou seu benzão. Então demais. Vamos lá pra casa pra fazer sucção. Porque assim, cara, sucção pra mim. A Fresno, mesmo que não tenha nada a ver com a comunidade, cara, o Lucas é um guri que tudo que é lugar que ele vai, Altas Horas... Ele participa. Não, ele fala. Ah, desculpa. Também, ele é arrozão de festa, ele né? Ele é arroz de festa. Mas né? ele é um cara que adoro todos os lugares arroz, que ele vai, ao contrário de muitos artistas que saem do Rio Grande do Sul e esquecem as suas raízes, o Lucas é um guri que todo lugar que ele vai, seja onde ele for, ele dá uma entrevista, ele fala, cara, não, a gente teve vontade de fazer uma banda porque a gente ia nos shows da comunidade, na Sojipa, nas festas da Atlântida, que botavam 5 mil pessoas na Sojipa. Que beleza. Ele fala isso. Não é que nem demais. Os caras que saem daqui e começam a renegar as origens. É isso aí. Demais. Né? Então aqui, ó, quinta-feira... Tá dado o serviço. Quinta-feira, Bar Opinião, a partir de que horas, Lelé? Cara, a gravação começa a partir das 11 horas. Nós não vamos fazer aquele esquema chato de grava de novo. Cara, vai ser gravado valendo. Na íntegra. Se tiver falha, tem falha. Nós não vamos mexer em ao estúdio. Ao vivo e valendo. É isso aí, cara. Esse é o Lelê. É rock, cara. É rock, bebê. Rock. É isso aí. O nome quem se diretor? Garante faz ao vivo. Oh. Tinha um diretor que o Johnny Depp interpretou no cinema, o pior diretor do mundo. Ele, em 2 takes ele gravava todo o filme. Aí dava um problema, caía figurino e tal. Ele, não, assim, valeu. Podem ser que tenha, pode haver repetição de música, mas vai ser lá no final daí. Certo. Tá? Sem preocupação. Muito bem. Lucas tem uma carreira paralela de pancadão que é secreta, né? O MC Tubarão, né? Não pode divulgar. Não. O Lucas tem várias. É multifuncional o artista. É. Vamos aos destaques comentados do clima. Eu me apresentei? Ah, provavelmente não. Precisa. Não, não, não precisa. Eu nunca me apresento. Não, eu acho precisa. Precisa. Não precisa. Quem não que te precisa. Conhece? Pô. Quem não te conhece? Ó, grande magrinante. Que isso, querido Almir. Essa luz que brilha, o caminho, a verdade e a vida. A paz em nossos corações. Acho que deu uma exagerada, Almir. No terceiro dia ele ressuscitou. Obrigado, querido Almir. Magrinani, mano. Obrigado, Almir. 10 de fevereiro. Pô, então tu me apresenta, Almir. Meu nome é? Alexandre o Messias Fetter. Terça-feira, 22 de novembro de 2011. Pô, cara, passou o dia 11 de novembro de 2011, a 11 horas e 11 minutos. Nada aconteceu, né, cara? É. Tamo aqui vivo ainda, firme e forte. Hoje é dia da música. Que pena, né? Dia da música. Não, não é uma pena, não. Infelizmente chegamos até aqui. Que isso, cara? Pô, esse dia eu vi uma foto, voo Hugo, cara. Eu vi também. Pô, que legal, cara. Vi na rede social, é Instagram. Dia da música e do músico. Ah, do músico. Isso, um exatamente. Um abraço aos músicos. Quem é que veio primeiro, hein, cara? Músico ou músico? A música. A música, né? Os passarinhos. E quem é que fez a música? Deus. Ah, tá certo. É, deve ter rolado um... Adão deve ter dado uma subiadinha. Os passarinhos, né? Não, passou a Eva, ele fez um... Os pássaros cantam. Pra conquistar a Eva, ele precisou de um violãozinho, né? No luau, né, cara? Mas é uma boa pergunta, né? É, né? Ainda ontem mandei uma mensagem, mandei um tweet lá bem interessante, que é o seguinte... A tu escreveu um tweet bem interessante. Eu escrevi um tweet bem interessante. Que legal, cara. Que diz é o seguinte... É raro uma pessoa falar isso, né? É. Eu vi que eu escrevi uma coluna bem interessante hoje. É difícil, né? Mas tu pode. Eu até esqueci agora o que eu escrevi. Mas era sobre música. É o poder da música. Ponto. Aí depois pensei, não. O poder da música boa. Ponto. Aí sim. Aí sim. É isso mesmo. Tava muito bom esse tweet. Ótimo tweet. Cara, esses dias... É bom, interessante. Porque música é música. Todo mundo faz música. Agora, música boa... Esses dias eu vi um tweet da Pitty. Ela fez uma pergunta dizendo assim... Até rimou, né? O tweet da Pitty. Ela dizendo assim, ó... Quando foi a última vez que você parou para ouvir música? Eu não me lembro. Como assim, mano? Parar de fazer tudo. Porque você tá fazendo alguma coisa e ouvindo música. Isso. Não, mas aí o cara tá beirando a loucura já, né? Não. Aquele cara que para agora. Não, o Porã faz isso. O Porã põe o fone dele. Não, só um pouquinho. A gente é de uma geração. Tu tá fazendo aquelas cenas de filme em que o cara para. Não. Eu sou eu e vocês. Vocês, todos nós aqui fazemos parte de uma geração que a gente comprava os vinis, nós íamos pra casa, nós botávamos, a gente ficava curtindo. Eu ainda faço isso também. Eu largo o vinil pra rolar sentado. Na frente das caixas de som. Paro pra ouvir música. Todo sábado e domingo. Mas é isso que eu tô dizendo. Isso a gente continua fazendo. Aquela coisa de. Aí já é um cerimonial meio louco. Parar e sentar, servir um suquinho de laranja. Isso. Você viu um suquinho de laranja? Tomar um suquinho de laranja. Abraço pro pessoal do ciclo de rádio. Quem é que tá ali? Estudante de 13 anos. Vamos aos destaques comentados do clique. Pô, suquinho de laranja, cara. Quem é que não toma suquinho de laranja? Deve espremer a laranja lá, pô. Vai piorar. Aquele destaque do clique. Vai pro destaque do clique. Estudante de 13 anos fere colega de 14 a facadas em Passo Fundo. Exatamente. Ele justificou a agressão como reação a constantes investidas de bullying sofridas ao longo do ano. Olha aí. Uma hora vem o troco, né? Olha aí. Ele levou uma faca pra escola e atingiu o colega nas costas, na orelha e no pescoço. O adolescente de 13 contou que era perseguido na escola após as aulas pelo colega e que não suportava mais as agressões e, por isso, teria decidido se vingar. Viu? O bullying, né? E agora? É o bullying. O que tu vai dizer em casa? É difícil ser criança, maluco. Pô, é difícil ser criança, né, mano? É difícil, é um mundo complicado da criança, mano. Porque tu não pode falar pros grandes que daí tu vai ser o X9 das criancinhas. Aí tu tenta se defender, tu continua um paspalho. É complicado. O único medo que eu tenho dessa fase da criança, assim, dos 7 pra frente, cara, é exatamente isso. Sabe, quando começa a se formar ali a personalidade, especialmente os guris, cara, os mais, entre aspas, maldosinhos, assim, que provocam, praticam o bullying. Isso eu já percebo hoje em crianças de 7, 8 anos. Na escola do meu filho eu percebo isso. Já tem aquele grupinho maldade, que persegue, né, os diferentes, que persegue o gordinho, que persegue o... Na realidade, o termo bullying é um termo moderno para aquilo que todo mundo já sabe, que se chama prevalecimento. Que é te prevalecer diante de outro por alguma coisa que tu tem e o outro não tem. Prevalecer diante do outro. Prevalecido. E normalmente é o mais maloqueiro, é o mais forte, É o tá pouco se lixando, é prevalecer. Por isso que o ideal... É que prevalecer é sobrepujar. Prevalecer. O que prevalece... É o que tu te prevalece. Ah, não vamos ficar nessa discussão semântica aí, cara. O ideal mesmo seria uma sala de aula com muita diversidade. Com um negro, o japonês, o cara com síndrome de Down, o cara com dificuldade de locomoção, tudo na mesma sala de aula. Porque aí o respeito das diferenças, o respeito às diferenças, ela passa pela convivência, cara. Tem uma escolinha, o meu filho estudou numa escolinha chamada CID. Todo mundo elogia pra caramba. Que falava, isso aí. CID é sigla, né? CID, CID, aqui. Centro que, de Integração e Desenvolvimento. Diz que é muito bom. Isso aí, na mesma sala de aula, crianças com a mesma idade, todo mundo convivendo com as suas diferenças, entendeu? Então tem sindrômicos, tem diferentes, tem especiais, tem que não são especiais, é a melhor coisa. Pra tu aprender a conviver com as diferenças e respeitar as diferenças. É, mesmo assim, aquele que já tem a característica dele, essa coisa de tá pisando em cima dos outros, de machucar os outros, é meio nato isso, entendeu? E os pais têm que ficar atentos. O problema não é aquele que sofre. O problema é aquele que pratica, que os pais e professores têm que ficar atentos. Coisa importante, porque tu conhece a galera, né? Eu, por exemplo, já conheço todos os amigos do meu filho ali, toda a galerinha e tal. Inclusive os que tem mais, os que são os caras que praticam bullying. Não os que praticam, os que são as vítimas do bullying. Sim. São os mais, o cabeção, é o outro que tem, que é um baixinho. O gordinho, não sei. Aí tu fala pra ele, pô, o cara é legal, cara, sabe? Vai lá, o cara é legal, o cara é bacana, não precisa fazer isso com o cara, tá? Tu tem que conhecer pra tu poder dialogar, pra tu poder falar isso. Mas eu acho que claramente, o ser humano ele já nasce com... Já nasce, claro. Todo ser humano nasce, não é uma pessoa que nasce propensa ao bullying. Todo ser humano nasce propenso à maldade e em buscar o poder sobre... Acontece no programa aqui, né, cara? A gente passa se bulinando. Vocês lembram dos... Vocês lembram dos colegas de vocês que praticavam bullying? Claro. E vocês têm contato com esses caras até hoje? Não, nós praticávamos bullying. Eu praticava bullying. Não, mas eu digo esse bullying mais agressivo. Mas não tinha, na época não tinha isso. Era prevalecimento, repito, tinha, mas não tinha esse nome. Eu estudava com um gordinho, cara. O gordinho sofria. Todo mundo pegava no pé do gordinho. Aí tinha um repetente lá que cagava o gordinho a pau, cara. Na aula de educação física. O albino, cara. Todo mundo pega no pé. A mensagem pra encerrar a rodada aqui é a seguinte: pais e professores, estejam atentos ao bullying, né? Porque o que pode acontecer? Algum dia o guri que sofre bullying pode pegar uma faca em casa, chegar no colégio e fazer o que fez esse cara aqui. Entendeu? Então é isso aí. O pior é que isso não vai ajudar na popularidade dele, com certeza. Eu acho que a gente tem que separar a brincadeira, a pegação de pé do grupinho ali, que são amigos, do realmente troço complicado que deixa o outro, aquele que sofre. Que é o insistente. Não é aquela coisa de olhar pro outro e falar, ô, quatro olhos, entendeu? Não é um quatro olhos. É pegar esse cara de quatro olhos, segurar os braços dele, vou te dar uma porrada, vou te quebrar esse óculos. Isso sim é bullying. Porque tu tem óculos. Porque tu tem óculos, entendeu? Exato. A agressão que deixa o outro acuado. Isso. Acuado. Agora tem o seguinte também, né, meu? Assim, ó, a teoria é muito bonita, a gente fica aqui falando que... Mas não é fácil. E aí é o seguinte, cara, as crianças também têm que aprender a se defender. Eu sofri bullying. Em algumas vezes eu sofri. Um dia eu cheguei, deu. Acabou, não vou mais sofrer, que nem o gordinho aquele do vídeo da internet. Um dia o cara falou, deu, velho. E aí deu merda, entendeu? Aí azar. Todos os meus colegas que estão me ouvindo agora me chamaram de Fuquinha de porta aberta, por causa das minhas orelhas. Não, vem me pedir ingresso pra show agora. Depois da Argentina, Uruguai também tem voos cancelados devido às cinzas vulcânicas. Acaba isso, cara. Nuvem avança em direção ao Rio Grande do Sul e deve atingir o oeste do estado ainda hoje. Não há reflexo do fenômeno no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre até o momento. Ai. Paulista é morto a tiros no bairro Não pode, cara. Você é argentino? Não pode. Mas era corintiano, cara. Bom. Paulista é esse cara morto a tiros, ele pode ter família, né? Ele pode ter filhos, aqui, família, né? Aqui, né? Pode ter filho, não, onde quer que seja, né? Pode ter filho, pode ter mãe, pode ter alguém que dependa dele. E aí tiraram a vida do cara e vocês estão aplaudindo, eu não acho legal. Desculpa. É bravo isso daí. Paulista é morto a tiros no bairro Campeche, em Florianópolis. O Adnei Bruno Moleiro de 17 anos, aliás, é uma criança, né? 17 anos. Foi baleado na casa de um amigo e nós estamos aplaudindo aqui a morte de uma criança. Não, não estamos, né, cara? Uma equipe da Delegacia de Homicídios ainda investiga a motivação dos disparos contra os dois. Até amanhã desta terça-feira, ninguém foi preso suspeito do crime. No Campeche, em Florianópolis. Era os gaúchos! Passaram atirando! Era paulista, homem. Ah, tá, os gaúchos que atiraram. Paulista. Capital da África do Sul, Pretória, mudará de nome em 2012. A cidade será chamada de Tshwane. E as principais avenidas receberão nomes de heróis da luta contra o apartheid. A capital da África do Sul não é Joanesburgo. Não é Joanesburgo. É Pretória, capital. Eu jurava que era Joanesburgo. Pô, cara, meu filho de 7 anos sabe isso. Joanesburgo é o que tá estudando, não, cara, né? Joanesburgo é verdade, ele tá estudando, nós não. São Paulo, é maior, é verdade. A Pretória não teve jogo da Copa, então. Teve, acho que teve. Sei lá também. Acho que não. Mas eu sou obrigado a dizer que eu também achava que era Joanesburgo. O atual nome faz referência ao herói branco Andries Pretorius, que esmagou uma revolta Zulu em 1838. Ah, então tem que trocar de nome. Trocar de nome, cara. Florianópolis chama Desterro até a vitória do Marechal Deodoro. Desterro até a vitória do daí mudaram pra Florianópolis por causa, em homenagem ao Marechal Deodoro. Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que também era um genocida, né? E muitas pessoas querem que volte a se chamar Desterro pra não homenagear um... Ah, mas Florianópolis é um nome tão bonito, cara, que já nem tem mais a ver com Floriano Peixoto. É, Floripa agora. É, Floripa. Flops. É mais a ver com a sensualidade. É, com a diversidade. Diversidade. Com as cores. De escolha. Exato. Maravilhosa. Com o espírito Feta livre. Maravilhosa. Foi preso na manhã desta terça-feira um dos homens que teria agredido dois fiscais de trânsito da EPTC em Porto Alegre. Aí pode, né? Sim, o cara tem que ser preso, agrediu, né? Aí tem que aplaudir. Estamos a pra classe, cara. É o bullying contra mim. É uma hipocrisia isso aqui, rapaz. Segue a notícia, olha, vai piorar. No dia 1º de novembro, numa terça-feira, parte de um radar móvel da EPTC foi roubado. Quatro homens desceram de uma Eco Sport que havia sido multada momentos antes na Avenida Ipiranga, próximo a Antônio de Carvalho. Cara, os caras foram multados, foram lá e roubaram a máquina. Eles agrediram dois agentes de trânsito e fugiram com a câmera. O suspeito de 31 anos, preso hoje, teria antecedentes por tráfico de drogas. Há cerca de um ano ele foi preso com êxtase e LSD. Mas não tinha rolado uma parada que esse carro tava. Clonado. Era a placa clonada. Sim. E aí pegaram o cara errado, o dono da. Errado, é. Mas aí conseguiu se comprovar. Acho que era um ticket de estacionamento que o dono falou, não tava nem perto de onde aconteceu certo, isso. Certo. É, foi isso aí. É por isso que é uma absurda notícia, né? Era um bando de marginal andando com um carro clonado, roubado. Isso. E aí de um cara do bem. Não gosta da ideia de ter sido ali fotografado. A multa ia pra outro, cara. Que isso? Vai multar o carro do cara que eu roubei. Velho. Eu clonei o carro, mas não vai mandar multa pra ele. Absurdo. Sabe o que é isso? Isso é a ira. Não, isso é a ira com contida da população. Não, ele não agiu como bandido, ele agiu como população. Como cidadão. É a ira incontida ou contida do cidadão contra o sistema arrecadatório da prefeitura e da EPTC. No momento que ele teve de dignificar como cidadão, ele faz uma bobagem. Exatamente, porque eu não consigo entender, queridos amigos, uma coisa que eu não vou nem falar sobre a lei seca, tá? Não posso falar sobre a lei seca. Porque tô bêbado, agora não posso falar. Exatamente. Agora, a questão do radar móvel da EPTC estar sempre escondido. Isso me incomoda sobremaneira, entende, cara? Por que que os caras vão se esconder, velho? Eu já te falei, aqui nas proximidades da Baixada, tem um local ali que eu já perdi as contas, cara. E estão sempre ali e é um lugar que é inevitável, que os carros vão passar a 66, a 70 vão passar, porque não pode passar muito acima de 70, é um lugar sinuoso ali. Exatamente. E tal. Então vai ficar. E ali vai arrecadar. Mas e arrecadam? E aí o que e arrecadam? Mas e arrecadam? E as ruas tudo esburacadas, cara. Eu já perdi a conta de quanto eu gastei de grana já só em pneu e roda pra conserto, velho. De novo, tudo quadrado. Mas é uma vergonha essa cidade, eu cara. Eu nunca mais tomei multa desde que troquei minha placa pra uma placa no Paraguai. Onde é que tu comprou, cara? No Paraguai Assunção, mesmo? O Almir não tá vendendo, É a placa retrátil do Almir. Ela troca as letrinhas, a placa de LED. Ela e aí tu programa, né? Ela vai o tempo todo trocando. O tempo todo trocando. É aleatória. Que baita ideia, hein, cara? Olha em cima, fica igual. Falando nisso de trânsito e tal, hoje tu vê o que é aquilo que ficam te dizendo desde pequeno que tu não pode fazer, tu não pode fazer certas coisas. Tô eu no trânsito, daqui a pouco tem um carro completamente torto na estrada. Todo eu tô vendo errado. Que ele tá errado ali, ele tá dirigindo mal. Quando eu tô passando, ele tá no celular. Como atrapalha o celular. Não, isso é muito. E aí tá o adesivo no carro, porque era de uma empresa. Como estou dirigindo? E eu penso, mas me disseram desde pequeno, não seja dedo duro. E aí eu não ligo. Pois não é. Não consigo. É, pois é. Mas eu tenho uma amiga, a gente aqui tem uma amiga que ela levou uma multa num lugar que não podia estacionar. Aí tá, ela levou uma multa e tal, se incomodou e tal. Outro dia foi lá e viu um monte de carros estacionados no mesmo lugar. Aí ligou pro PTC. Agora vem multar esses aqui. Ficou lá vendo, ó, PTC multar todo mundo. Virou fiscal do Sarney. Cara, tem uma atitude só que os azulzinhos poderiam fazer. Uma só. Seria começar a combater os flanelinhas. Ou desaparecer. Não, cara. Não, eles não estão ali para isso. Não, não, não. Mas é quem que tá. Mas é uma atitude só que não, eles poderiam não é fazer. Deles, não, não, pode, é não pode. É de quem? É da prefeitura. Mas nos lugares. Não, não. Mais um Não, só porque nós já falamos nesse programa. Aliás, esse show da comunidade, não sei se nós já falamos nesse programa de flanelinhas que atuam em áreas azuis. É, sim, atua. Nessas áreas azuis, a obrigação é de quem tirar as flanelinhas de lá? Da prefeitura. Não, dos azulzinhos. Não. São eles que controlam a área azul. É fiscal de trânsito, não é? Não, não pode... Cara, quem é que te multa se tu para na área azul e não bota a porcaria do ticket? É um ser humano, ele não tem autoridade pra dizer pro ser humano não pode, sai fora ou sei lá, vai preso. Acho que aí ele tem que chamar a brigada, Lelê. Eu acho que aí ele tem que notificar... Pra multar ele pode, pra tirar o flanelinho não pode. É pra isso que ele tá ali. Ele não pode. Não, aí eu vou ter que... Ô, Lelê, tu estuda mais ali, entra no Google. É, por causa desse pensamento nós nunca vamos mudar os troços, cara. Uma aí 23, vamos dar uma girada. Eu esqueci de dizer que hoje é dia da liberdade. Olha aí, ó. Lê, lê, e eu tô sofrendo bullying. E eu gostaria de citar aquela frase novamente: você é livre para escolher, mas será eternamente prisioneiro de suas escolhas. Baita frase! Que bonito! Uma e 23, Marcelo! É verdade, amigo! O ladrão foi preso! Após ficar entalado numa chaminé nos Estados Unidos. Barulho, gordinho, Papai Noel. Estado da Geórgia. Ah, lá na Geórgia tem muita jovem chaminé. Jovem de 17 anos ficou entalado por mais de 10 horas. Ele queria roubar coisas na casa. É verdade. Lá nos Estados Unidos tá ruim a crise, hein, amigo? Tá tão ruim a crise americana que tem mulher casando por amor. Ah, é? Lá na América. Um homem é detido após ficar pelado no aeroporto de Londres. O aeroporto de Londres se chama... Heathrow. O homem chegou a urinar no chão até ser preso. Foi preso pelado fazendo xixi no chão. Quem aqui não bebeu tanto uma vez que acabou indo pro aeroporto fazer xixi no meio do... Na pista eu já fiz. Só eu e o Cajé. No pneu do avião eu já fiz. Só na pista. Peladão se apaixonou por um piloto e acabou em Bangkok no final de semana mais louco da sua vida. Quem aqui, né, amigo? Hillary Clinton dá gargalhada a ser surpreendido por homem de tanga. Opa! Fazia tempo que ela não via, né, Marcelo? É uma cena inusitada, gente. Olha a imagem. Aconteceu em Honolulu. Ah, lá em Honolulu tem muito homem de tanga. O homem tinha um baita Honolulu, olha ali. Ali, olha ali. Olha o foco na sunga ali, o Honolulu balançando pra um lado e pro outro. A Hillary Clinton, ela conversava com o chefe do executivo de Hong Kong. De Hong Kong, gente. Lá da China. É, isso aí. Quando é, o rapaz, Hong Kong, só de tanga, se aproximou dos dois e ela soltou uma gargalhada. Olha legal. O áudio. Essa é a gargalhada da Hillary. A Hillary Clinton. Hillary Clinton foi traída pelo presidente Bill Clinton com a estagiária. Mônica então você, mulher que está nos ouvindo, cuidado com as estagiárias gordinhas. Cuidado, as gordinhas são as piores, porque elas promovem um prazer maior ao homem. Qual seria o prazer maior? É o calorzinho, calorzinho. Ah, o calorzinho. Mais espaço pra... É, depois que abraça, pegar, né? Mais esquenta. Coisa pra pegar. O melhor foram os aplausos. Elas são mais permissivas. Tímidos. Contidos. Aplausos contidos. As gordinhas são mais permissivas, né? E aí, Mr. P? Qualquer parada. O dia já nascendo, quase 6 da manhã, e de repente batem na porta. Aí a mulher atende e dá de cara com o marido. 6 da manhã, uma queira. Cara estraçalhada, completamente bêbado, cabelo bagunçado, fedendo, roupa amassada. A gravata torta. A gravata torta, gola com marca de batom. Um cheiro forte de perfume doce de mulher. É louca da vida, olha pra ele. Vai ter um canalha mesmo. Agora eu quero ver. Tu me dá um motivo pelo menos pra chegar às 6 da manhã nesse estado vagabundo. Ele olha pra ela. Café da manhã, né? E aí, KG? E aí havia um padre que detestava os argentinos. Passava o tempo todo falando mal dos argentinos. Era o irmão Maurício. É muito os argentinos, os cabrões dos argentinos, os sacanas dos argentinos. Passados uns tempos, chegou aos ouvidos do arcebispo, que disse, olha, meu filho, você não pode falar assim na missa. Controle a linguagem para não causar problemas à Santa Igreja. O padre não ligou e continuou a falar da mesma maneira nas missas. Os bastardos dos argentinos, as bestas argentinas, os fialas dos argentinos. Até que chegou aos ouvidos do cardeal, que o chamou e disse, olha, você não pode falar assim na missa, Santo Padre. Por que não fala antes dos problemas sociais? Ah, e assim foi. Boa. Mal começou a missa, o padre. É a droga na Argentina. O crime na Argentina. A corrupção na Argentina. Até que mais tarde chegou também aos ouvidos do Papa, que ele escreveu uma carta dando o ultimato. Meu filho, isto não pode continuar. Oh. Pois é um sacrilégio. Porque em vez disso, você não fala sobre a última ceia de Cristo. Boa ideia, pensou o padre. No domingo seguinte, começou a descrever o que passara na última ceia. E disse Jesus, Pedro, foste tu que me traíste? Eu não, Jesus, respondeu Pedro. Foste tu, Paulo? Eu seria incapaz de fazer uma coisa dessas, Cristo. Agora sim. Judas, me diz, foste tu? Pero, que disse? Pero. Ai, aí, Lelezinho. Pô, cara, esse e-mail tá sensacional aqui, cara. É spam. Nos mandou, o nome do cara já é demais, Michael Douglas. Michael Douglas. É, cara, e o assunto do e-mail é Maurício Lindo. Olha aí. É, bom, é por isso que o Maurício colhe. Mas aí que tá, o cara botou o assunto só pra ganhar destaque com a produção. É, tu não tá ouvindo o programa, né, Lelê? Não. É, pois é, isso é uma forma que o Maurício pede pras pessoas, pra ele separar os milhares, milhões de e-mails que chegam diariamente. Mas engraçado que o único que tem Maurício Lindo aqui dos 20 que estão na minha mão é esse aqui. Mas esse é esperto. É? Esse chegou hoje, os outros estavam acumulados há dois anos. É verdade, chegou hoje. É verdade. Então ele nos manda aqui, cara, uma lista de um site, de uma revista, Mundo Estranho, que está fazendo uma eleição das maiores bizarrices de 2011. Boa! E ele queria que a gente elegesse. Sim. Então tem algumas aqui, ó. No México, o jornaleiro faz 82 tatuagens do rosto de Julia Roberts. Cobra morre envenenada após morder silicone de modelo israelense. Ah, essa é boa. Ah, isso a gente já tinha visto aqui. Já tinha lido isso aqui. É. Na Flórida, a americana é viciada em comer o estofado de sofás. Em província da China, vaca dá à luz bezerro de duas cabeças. Ah, isso é normal, isso aconteceu. Isso é normal. Tinha na Expo Inter. Eu tô no estofado. Eu tô na Julia Roberts. 84 Julia Roberts do corpo. Americana é expulsa de trem depois de falar ao celular por 16 horas seguidas. Ah, não tem problema. Pra acabar com verruga incômoda. Essa é boa. 16 é tranquilo. Pra acabar com verruga incômoda, inglês dá um tiro no próprio dedo. Essa tá boa. Nego velho, nego velho. Ai, que saco essa verruga! Chinês sobrevive depois de receber golpe de espada na cabeça. Boa! Esse é o imortal. É o ninja, hein? Esse é o Highlander. Até agora tá tudo coerente, cara. É, a verruga dá um tiro no dedo. Não, mas se tu imaginar um nego velho, tá coerente. Tá bom, entendeu? Devia estar doendo aquela verruga. Essa aqui é boa. Com saudade, americana em liberdade condicional tenta voltar para a cadeia. Saudade de quem, será? É, do Paulão. É compreensivo, tá certo. Americana? Carcereiro. Americano. Americano. É, compreensivo, compreensivo. Sem saber, canadense leva bolo de maconha feito pelo filho ao trabalho. Essa é forte. Essa é boa. Mas todos os colegas comeram. Todos os colegas comeram. Ela pelas tantas deu uma leseira na galera. Problema de produtividade, né, amigo? A empresa não andava mais. Sexo no banheiro gera suspeita de terrorismo e causa pouso de emergência. Ah, isso. Aquela trepidação. A gente leu aqui. Não, fraco, fraco. Sem dinheiro, jovem chinês vende o rim pra comprar iPad 2. Tranquilo. Essa é boa. Você tiras. Essa aqui é demais. Depois de 5 anos, britânica descobre que o namorado é mulher. Boa! Isso acontece muito. É. E finalizando, o artista inglesa usa água colorida vomitada para pintar quadros. Não, que legal. Isso é legal. Eu fico com estufa. Eu vou com a maconha. O pessoal tá comendo um fricassê. A votação, o ouvinte pediu pra votar, bom. Tem é, você tem que votar qual é a mais bizarra. Eu voto na maconha. No bolo de maconha. Eu também, voto no bolo. Não, a do tiro no próprio dedo. Também é boa essa. Eu dou um tiro no próprio dedo pra acabar com uma vez. Corta o dedo pelo menos. Não, mas a Julia Roberts, 84 Julia Roberts. Não é sempre que eu posso dizer aqui que eu voto na maconha. Eu mudo meu voto pra 80 Julia Roberts. Não, eu voto na berruga, eu tiro no dedo. Eu vou com a maconha. Tá, então, dois a dois. Que mala, meu. Que bela frase. Não é sempre que eu posso falar isso aqui, cara. Cara, então ganhou. Eu teria vergonha de ficar repetindo essa palavra. Eu posso falar, eu vou com a Julia Roberts também, mas ninguém ia acreditar. A maconha as pessoas acreditam, pelo menos. Mas é mentira. Ai, cara, cala a boca, Marcos! É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. As ofertas da nossa audiência. Um quer ajudar o pai a vender o seu Fiat Uno 99, que tá na família desde zero quilômetro e agora ele tá valendo ou vendendo para me ajudar a abrir a minha loja. Pedimos 11 mil reais valor de mercado, manutenção na concessionária, carro de quem gosta, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Fiat Uno 99, tá bem? O cara tá pedindo aqui 10 pau. 11 mil reais. Quase, Almir. 10 mil ele leva. É, só com uma choradinha dá. O que houve, Maurício? 99. 99. Por 11 mil? É. Tá maluco. Tu paga quanto? 11 mil vale do Maurício. 7 mil. 7 mil tu paga? Paga 10. Ah, paga 10 então do Almir, cara. 99, velho. Esse carro vai fazer 14 anos. É, que tem assim. Então, tá, é vou ter que ler aqui, então, então tá? Então lê, tem então suspensão recém-trocada. Película G5. Ah, ar quente. Pô, ar quente, vem. O inverno aí, né, galera? Chega. E junto do veículo, tô vendendo uma caixa de som automotivo com dois alto-falantes de 15 polegadas, duas super cornetas e dois super tweeters. Agora sim! Mais um módulo de 2.000 watts, preço 1.300. Ah, então é 12.300. O Uno com tudo isso aí. gringo.antenas@hotmail.com. Tem também uma promoção lá no Gringo que é a seguinte: cada 5 antenas que tu vender, leva uma montada. Vamos fazer uma promoção no Gringo Antenas, pô. Vamos fazer uma promoção lá no Gringo Antenas, pô. Correia dentada do Mondeu. De graça. Não é 5, não, cara. É 4. Tu vende 4 e ele te dá uma montada. Ah, tu vende 4 e ele te dá uma montada. Ah, tá bem. Logo vi que não tava. Tinha alguma coisa que não tava fechando na matemática. Não tava fechando. Através deste e-mail, peço a ajuda de vocês pra divulgar o caminhão que o meu pai tá vendendo. É um Mercedes 608D branco, ano e modelo 84. Tem lona, armação de ferro, suspensão traseira elevada, freio a ar, nenhuma multa ou imposto pendente. E nem tem necessidade de nenhum reparo mecânico. É só botar pra rodar e ganhar dinheirinho. O único motivo da venda é que problemas de saúde estão impossibilitando o meu pai de continuar trabalhando como motorista de caminhão. Que pena. 26 mil reais. Fotos e maiores informações é só mandar um e-mail para marcos6619. Marcos6619. @brturbo.com.br. Tudo bem, amigo? Eu ia falar um negócio, não vou mais. Quem falar. Quem vai falar, amigo? Depois do fracasso dos nossos protetores de, como é que chama aquilo? Colete, a prova de bala para jornalistas cinematográficos feitos de tricô, não fizeram sucesso, infelizmente, tiveram... Tem que fazer de Kevlar. Uma vítima. Que? Kevler. Tu tá fazendo uma correção, que nem se faz mais rata no jornal. É importante, é um recall. Recall. Ah, recall. Recall dos coletes. Dá um mifeting. Quem comprou o colete à prova de bala, feita de crochê? Gente, era bonito, mas infelizmente faleceu um lá com a nossa. Nós lançamos nova forma de proteção. Pra quem vai subir o morro ou ir pro exército, é um capacete, gente. Um capacete que tem um ímã em cima. Como ninguém pensou nisso antes? Como que quando ninguém... alguém te atirar, a o bala imã... que tem ferro vai puxar o ímã. E aí vai pro capacete e a bala vai ficar presa. Cara, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? É o super-homem. É o que a gente tá chamando no mercado, meu. O mercado tá chamando, né? A bolsa de valores. O trade tá chamando o capacete super-homem. Pode atirar 1000 armas em ti. Que vai tudo pro ímã. O ímã em cima do teu capacete. Que demais, Almir. Nenhuma pega no teu corpo. Coisa demais, Almir. Então, coisa linda. Almirketmania.com.br, gente. E quem comprou o colete à prova de bala de crochê, por favor, trocar. E aqueles que vieram a falecer, já perderam a vida, como é que faz? A família pode lá trocar. Pode lá trocar, mas tem que levar o corpo. Tá bom. Pra comprovar. Muito bom, show do intervalo, a gente volta em seguida. Enquanto a gente apresenta as grandes ofertas e produtos aqui no show do intervalo da Atlântida, você pode ligar pro seu corretor e dizer assim: meu corretor, faz a mão lá, meu bruxo, dá uma cotada aí no meu seguro com a HDI, que é de bate-pronto, quero economizar 20% com a HDI, coisa assim de R$500 de diferença no seguro. Então faz a mão, liga lá pro seu corretor e pede pra cotar com a HDI Seguros, é de bate-pronto. Voltamos de bate-pronto, rapidinho com o Pretinho Básico. Tamo de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil e também pelo aplicativo da Atlântida pra iPhone, pra você que tem o sistema Android e agora também que tem o aparelho de celular com Windows, é o Windows Phone, é isso? Qual é a marca? É só a Nokia, não é o LG? A Nokia vai lançar os seus novos produtos já com o Windows Phone. Ah, muito e bem. E aí o ouvinte da Atlântida já vai ter o seu aplicativo. Já vai ter, que beleza, hein, velho? Já são mais de 25 mil downloads do aplicativo, do novo aplicativo da Atlântida para iPhone. Se você tá comprando seu iPhone agora aí, tá adquirindo seu iPhone, você pode baixar o aplicativo da Atlântida na App Store para ouvir Atlântida a qualquer hora do dia e da noite, de qualquer lugar do planeta. É um aplicativo muito bacana. É verdade. Pode compartilhar ali o que você tá ouvindo pelo Twitter, pelo Facebook, que não... mais que tem, Almir? Tem o Twitter de todo mundo. Agenda de todas as Atlântidas do mundo. E também pode ouvir a rádio que você quiser. A Atlântida que quiser. Exatamente. Ou Florianópolis ou Porto Alegre, né? Exatamente. A rede de Santa Catarina ou a rede do Rio Grande do Sul. Também tem anúncio pra você que clicar e comprar coisas. Pô, demais. É demais o aplicativo da Atlântida. É muito bonito. Muito bom. Tamo de volta. Vamos lá, doutor Alceu. Custou 10 pau. Agora no Pretinho Básico. Custou bem mais que 10 bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Diz pra mim, doutor Alceu, o G5 aí do Campeonato Brasileiro Série A. Mas de novo, doutor? Ah, vamos aproveitar enquanto tamo lá, né, doutor Alceu? Se ele não souber, eu ajudo. Doutor Peter, tem a final da Liga Putiçal hoje, doutor Peter. Que beleza! A CBF contra o Santos. A equipe de Carlos Barbosa só precisa do empate. Santos sem o Falcão, né? Que foi expulso, fez um papelão no último jogo, uma vergonha. Mas já não é o primeiro, né, cara? Depois que treinou o Inter, só faz pra mim. Não é esse, o Almir. Daí, largou a banda do rapa. Não, cara, mas esse Falcão aí do futsal, entrou, cara, não é... música brega. Não é a primeira vez que esse Falcão do futsal tem um chilique, assim. Ele acha que ele é o... Tá, realmente, mas ele é um jogador de exceção. Não, tudo bem, mas ele não é o único, né? E ele não pode fazer isso, cara. Justamente por ele ser o melhor, ele é referência, né? Ele é exemplo, né? Até, claro, ele tem que ser referência pros outros, né? E eu tava comentando com o Pi também assiste os jogos de futsal. O juiz foi... A atuação do juiz foi perfeita, cara. O juiz tinha que dar a falta que deu, não deu a falta que... Sabe, foi perfeito. O futsal é esporte olímpico? Ou ele é forte? Agora é olímpico. Agora é olímpico. Agora ele é forte no mundo todo ou só no Brasil? Não, é forte no mundo todo. Ele é forte na Espanha, não é em todo mundo, mas é forte. Agora há pouco o Mundial de Futebol de Futsal, não teve? Teve, agora há pouco, esse ano ainda, não teve? O Brasil foi campeão, né? Não sei. Ninguém sabe, coisa linda. Isso ainda vai ser grande no Brasil. Não, o Inter foi campeão mundial de futsal, vocês lembram disso? Ah, é. Decisão contra o Barcelona, aqui no Gigantinho. Acho que no mundo cricket... O Inter Ubra? Inter Ubra, isso aí. O Inter. Não, a Ubra Inter. Não, o Inter. Não, o Ubra Inter. O Inter, cara. Quem mais, doutor Alceu? É hoje, né, a decisão aí. Às 9. E tem a Liga dos Campeões, doutor Peter. Ah, bom, isso é bom. E a Libertadores deles lá, isso. Doutor Peter. Isso. Libertadores. É confirmado, doutor Nassim, é tipo joga. Chaves, assim. Vai ter o Real Madrid, doutor Peter. É as mesmas... lá em Real doutor Madrid. Ô, doutor Nassim, eu vou lhe dar uma colaboração, porque tá confirmado pra amanhã a apresentação do Gladiador, né? Exatamente. Na arena, é verdade. Vai deter hoje no aeroporto? É, mas a apresentação é amanhã. Hoje eu já vi um calçado, um amigo meu postou a foto do calçado que o gladiador vai usar amanhã na apresentação. Sandálias gladiador. É, com essa chuva, nas obras vai ter que usar uma galocha. Só né, não vai pintar as unhas. Não né? pode, é. Era isso, doutor Alceu. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado pela sua participação, sempre brilhante. Quero deixar um recadinho aqui pra você que gosta de doce. Pá, sou eu. Gostar de doces, Lelê. Deixa a pessoa mais amigável. Olha aí, ó. Você que era mais gorda. Também, além disso. É minha barriga a não informação... diminui, mas é que o gordacho é amigável. É verdade. A informação é de um estudo realizado por 3 instituições americanas que analisou o comportamento de 500 pessoas em 5 rodadas diferentes. O estudo pedia que cada voluntário escolhesse algum alimento disponível. Os que escolheram um pedaço de chocolate demonstraram mais disposição para ajudar os outros. Mas é claro. Eu gosto de doce e sou amigável assim. Não. Tem exceção. Esse comportamento se destacou em relação aos que escolheram alimentos salgados. Os que escolheram o chocolate também foram percebidos como pessoas doces pelos demais participantes. Bichona! Vamos com calma. Foi o que ela disse. Mas cara, é como é bom comer um docinho, né, cara? Domingo agora, pô, churrasquinho, futebol, cerveja, jogado no sofá, assim, depois de comer 3 Kit Kats, assim, bem feliz. Ah, e aí, Lele, e aí, como é que faz depois? Depois vai dormir. Aí. Depois eu fui fazer amor. Ah, bom. Ah, isso, bom. Leandro. E como é que foi a performance? Leandro. 0 a 10. Performance Kit Kat, né? Eu não vou ficar falando. 0 a 10. Leandro Bortolucci. Que é isso, Leandro? Eu não vou ficar falando aqui. 0 a 10. Não interessa. Se falar que foi muito bom, é spam. E com quem? Não interessa. Bom, interessa. Com ele mesmo. Com a mulher, com a namorada. Pessoa que ele mais gosta, ele mesmo. Namorada, cara. Minha namorada, tudo certo. A parte que eu mais gosto de é dormir de conchinha depois. Contigo mesmo. Vocês não gostam, então, de comer um chocolatinho depois? Não, eu adoro, mas evito. É? É. Então, quer dizer que tu comeu gordura 2 vezes. Ô, Lelê, tu sabe que eu sou de um tempo, Lelê, quando eu tinha 25, quando eu tinha 120 quilos, eu comia 2 caixas de bislacta, assim, ó, uma colada na outra. Não que bislacta engorde, né? Porque o bislacta é... tipo, é impossível comer um só, né? Saboroso. Então, eu já nem como. Esse é uma chips. É uma chips esse? Impossível. Mas bis também é impossível comer. Um abraço a todos os patrocinadores. Atenção, galera. Atenção, galera. Mas enfim, hoje eu evito, viu, Lelê? Não, cara, Ah, cara, é que doce é difícil largar, cara. É difícil. Tipo assim, eu não uso sal pra temperar salada. Já largou a gordura da tua mulher? Eu não como fritura. Cara, minha mulher não é gorda. Eu não uso fritura, não faço fritura em casa. Mas, cara, eu não abro mão de comer um chocolatinho, sorvetinho. Tá bom. Né? Uma banana com leitezinho condensado. Isso. Peitinho de galinha. Tá todo mundo falando. Fica falando. Ô, cara. Eu nunca mais vou esquecer. Eu gosto de peitinho de galinha. Uma bananinha com lapataia, velho. Tem, olha, se tem uma coisa importante no programa de hoje, é esta frase do Lelê. Eu não abro mão de comer chocolate. A importância disto, tendo vindo agora a pouco do Lelê, realmente... Não é por isso que eu sou um cara amigável. É uma cara doce, atenção, né? Atenção, pessoal. E aí, Maurício Amaral? Últimos dias para se inscrever no vestibular da Unicinos. Opa! É o último dia hoje. Somente até amanhã, Alexandre. Somente até amanhã, certo. Exatamente. A prova vai ser dia 26 de novembro. Certo. Tá muito ruim eu ir até o fim, assim. Tá excelente, vai. Eu acho que é diferente, né? O diferencial, né? Porque na Unicinos... O problema é que a partir de agora, todos os clientes quiserem ser um merchandising feito assim. Galera, você tem muitas possibilidades na Unicinos. Mais de 60 cursos. Você pode estudar no campus de Porto Alegre ou no de São Leopoldo. Ou ainda fazer a graduação à distância. Tá parecendo o Alfredo da escola, né? Pra você ter uma ideia, Mr. P, tem escola de design, escola superior de saúde, parceria com o sistema Mãe de Deus. Acesse Unicinos. Cansou. Acesse unicinos.br/vestibular só até amanhã. inscrições pro vestibular da Unicinos. Vestibular Unicinos, somos infinitas possibilidades. Muito bom, maravilhoso, Amaral. Maravilhoso, adoro esse slogan. Infinitas possibilidades. Demais, né? Cada um de nós infinitas pode possibilidades. Ser o que quiser, gente. É verdade, Neila. Pare de pensar pequeno e seja o que você quiser. Uma pessoa de dia, outra pessoa de noite. Como assim, Neila? Pronto. E olha aí, ó. Como calma, assim, Neila? Calma. Deixaram ir. Calma. E aí, KG? O homem tá jantando no restaurante, mas a comida é tão ruim, mas tão ruim que ele não aguenta e chama o garçom. Garçom, vem cá, por favor, não comigo, não consigo comer essa nojeira aqui. Me chama o gerente, por favor. Olha, senhor, não adianta, ele também não vai conseguir. E aí, Pi? Pá, é extenso esse e-mail. É extenso esse e-mail? Vou pegar um mais curtinho. Boa, pega o mais curtinho, então. Aqui, ó. Numa pequena cidade do interior, o padre recebe mais uma de padre. Olha aí. O padre recebe a visita de um vigário de uma outra paróquia. Sim. E vigário. Após um fardo almoço. Vigário. Sim. É quem engana os outros, né? E aí, depois de um fardo almoço, começam a conversar os dois ali. E aí, o vigário pergunta: as coisas por aqui, como eles têm sido, meu caro padre? Muito tranquilas, pelo que vejo. E aí, o padre daquela mesma paróquia ali diz: ó, senhor, tem toda razão, meu caro vicário. A vida aqui é pacata, monótona. Rosário, vinho. Rosário, vinho. Ah, e assim a gente boa, vai. Coisa boa, cara. Aí faz uma pequena pausa e daqui a pouco dá um berro. Ô, Rosário, traz mais vinho! É uma vida boa do vigário, né, cara? E aí, guri? Eu trouxe mais um resumo de livro aí pro pessoal que tá estudando. Tá na USP, né? Tá na USP. Salve, pessoal que tá na USP aí, tem que ler. É, pode crer, vamos lá, pode crer, isso aí. O Fela tá chegando, vamos se divertir. Maurício Amaral, pega no meu pé, Maurício Amaral. É lamentável, né, Amaral? É lamentável. Você pode curtir lá na USP, hein? Tamo um agito legal no prédio da reitoria. Esse final de semana vai ter uma festa muito legal, a festa do quebra-quebra. Vamos tá quebrando, pô, lamentável, uma universidade com o tamanho da USP, né? Sem ar-condicionado split, né? Tudo nos ar-condicionado quadradão. Como é que vai viver sem TV 3D, pô? Como é que vamos sobreviver nesse país sem TV 3D? Vamos pra rua, vamos todo mundo pra rua protestar. Vamos e aqui mais um resumo, de livro. William Shakespeare. Só um pouquinho. Isso aí é Faces da Morte. Baita som, vai. Fica quieto, guri. Faces da Morte, é o som. É a população. É, a miséria, pode crer. A miséria é um problema. É lamentável, né? Lamentável. Posso ler aqui o William Shakespeare? Vai lá. O livro de Shakespeare chama Romeu e Julieta. Tô ligado. Vamos dar um resumo aí pra galera? Putz, esse aí eu já conheço. Alô, galera da USP. Dois malucão doidinhos se apaixonam. A família proíbe o namoro. As duas turmas saem na porrada. Uma briga fodida. Muita gente se machuca. Então o padre burrão tem uma ideia idiota. Os dois morrem depois de beber vinho com veneno. Aí pensaram que era sonífero, já era, maluco. Que da louca, fim. Acabou. Isso é bom, né, cara? Não precisa mais ler o livro. É isso aí. Tem demais isso. Tem também aqui o Luiz de Camões. Grande Camões. Mano Camões. Camões! O Mano Camões. Camões! O que ele escreveu, guri? Chama os Lusíada. Os Lusíadas. Poeta com insônia decide encher o saco do rei, contar um monte de história de marinheiro. Depois de alguns problemas, logo resolvido por uma deusa super gente fina, ganhou a maior boa vida numa ilha cheia de mulher gostosa. Fim. Não precisa mais ler, mano. Esse aqui é mais um livro que você já tem na sua cabeceira. Não precisa mais ler. Já era, já tem era. Mais um aqui, Madame Bovary. Madame Bovary. Do Gustavo e Flaubert. Flaubert. Tem 778 páginas essa merda. Essa é bom. Lamentável, né? Duas cagadas, valeu. Resumão. 778 páginas em 4 linhas. Tá fim? Vai. Então vamos lá. Uma dona de casa mete chifre no marido, transa com padeiro, leiteiro, carteiro e o homem do boteco, dono da mercearia e também o vizinho cheio de grana. Depois entra em depressão, toma um veneno e morre. Fim. Já tem o livro. Tranquilo. Já leu o livro. Muito bom. Já leu o livro. O que tem... mais? A Bíblia. Não tem a Bíblia, hein? A Bíblia é o seguinte. Fizeram o mundo. É fácil. Fizeram o mundo. Bíblia é barbada. Fizeram o mundo. Cagaram com o mundo todo. Tá. Aí mandou o filho dele. Vai lá, malucão. Resolve lá, cabeludo. Resolve lá. pregaram o maluco, cabeludo, barbudo, coisa e tal. Aí ressuscitou no outro dia, o neguinho ficou apavorado, maluco. Esse louco ressuscitou, vamos escrever um livro em homenagem a ele. Escreveram a Bíblia, Novo Testamento. Fim. Fim. Apocalipse, tava, cara, ficando longo. Acabou na hora. Mandou bem, mandou bem, cara. Aí, ó, Thiago aí. Daniel Machado, Joinville. Oh, demais aí. Essa aí. E aí, Lelê, pra acabar? Horários corretos pra tomar água. Opa! Oh, ah, isso é espanha, Lelê. Todos vocês. Não, mas que espanha o quê, cara? Isso é espanha. Seríssimo. Sabe que tomar água na hora correta maximiza os cuidados do corpo, né? Mas faz o quê com o corpo? Maximiza os cuidados. Tem a palavra maximiza. Eu não quero maximizar. Tem, cara, todo é o seguinte, tem maximize seu pênis. Dois copos de água depois de acordar ajuda a ativar os órgãos internos. Boa, antes de comer qualquer coisa, antes de tomar o Nescau, antes de qualquer coisa, dois copos d'água. Isso é bom. É verdade, é verdade. Dois copos de água antes de acordar. É verdade. Não. Depois de acordar. Tomar. É mesmo? Claro, cara, olha só, qualquer coisa. Raciocina comigo. Tu tá dormindo. Dormiu 6, 7, 8 horas, teu organismo tá seco. Antes de acordar. Tu acorda e mete uma água pra dentro. Tá, uma térmica de mate substitui isso ou não? Não, cara, a aguinha é com temperatura ambiente ali. Copo d'água. Toma água e depois toma o mate. Mas é muita água. Aqui, ó, um copo de água 30 minutos antes de comer. Boa. Ajuda na digestão. Boa, isso aí. Cara, eu faço isso com cerveja. Não, mas ainda não vale. Cara. Faço igualzinho, cara. Um copo de água antes de tomar banho ajuda a baixar a pressão sanguínea. Mas já vai entrar embaixo da água. Não, mas tu não vai ingerir a água. Eu já bebo, João. E um copo de água antes de dormir, ele evita ataque do coração, é bom? Entendeu? Pô, e agora eu faço tudo isso aí, cara. É, mas agora o que interessa mesmo são os horários corretos pra tomar cerveja. Aí não tem horário pra tomar cerveja. De segunda a sexta, a partir das 18 horas até aguentar. E sábados, domingos e feriados, a partir das 10. Também até, né, Cagê? Vai que vai, né? Das 10 da manhã. Sim, pode intercalar com um chocolatinho. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Dá um abraço pra essa gurizada que tá nos vendo aqui. Eles fazem o ciclo de rádios da RBS. O Pedro Santana, a Adriane Armelini e a Laís Borrinati. Que beleza. São colegas que estão aqui vendo como não se faz. Beijo pra Thaís Borrinati. Muito bem, era isso. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18 horas. Almir, tá demais. Obrigado, querido. Tu queres demais? Não, que é isso? Tu és uma oral. Que é isso, amigo? O meu coração pulsa. É mesmo? Eu busco excelência. Vou te mostrar o que pulsa. Coca-Cola! Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Muito obrigado pela parceria com o Pretinho Básico. Esteja conosco logo mais às 18 horas de novo. Tchau, valeu!